Se ligar, talvez, tchau. Que é? Tô ligado. Pode crer. Alô? Quem é que tá falando? Beleza. Pode crer. Pode parar.